bem-vindos ao podcast da Faculdade de Educação. Esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo, então eu vou apresentar rapidamente o objetivo do podcast e por que ele foi pensado. Esse podcast tem como objetivo ser mais uma ferramenta para ajudar na compreensão da educação na sociedade brasileira. Tem como formato convidar professores, alunos e técnicos da Faculdade de Educação para chegarem aqui no programa e falarem sobre educação, sobre pedagogia, sobre conceitos e sobre políticas atuais da educação no Brasil. Meu nome é Fábio Astura Boulafia, eu sou aluno da pedagogia e vou estar apresentando aqui o programa de hoje. Bom, lembrando que esse podcast foi pensado junto com o setor de comunicação e cultura da Faculdade de Educação, mais especificamente os técnicos Gabriel, Bianca e Mariana, que estão ajudando aí na produção. Então, queria apresentar agora o nosso primeiro convidado, é o professor do Departamento de Administração Educacional da Faculdade de Educação da UFRJ, professor Armando Arosa, seja bem-vindo. Essa música que vocês estão escutando no fundo, ela é uma música escolhida pelo próprio professor, e isso é uma questão que a gente vai colocar aqui no programa sempre. A pessoa convidada, ela escolhe a música de abertura e de encerramento do programa e vai se apresentar explicando mais ou menos por que ela escolheu essa música. Então, Armando, é com você. Oi, Fábio. Me parabenizar aí pela iniciativa da educação, do técnico Antônio, do programa, dos seus estudantes, enfim, toda a equipe da educação. Bom, essa é uma música que é dos anos 80, que me pareceu ser muito pertinente trazê-la hoje para pensar o momento em que a gente se encontra de angústia, em que a juventude se encontra com relação à situação do país vive. Também nos anos 80 se vivia uma expectativa de melhorar o país e também se defrontava com uma série de questões que nos faziam duvidar dessa possibilidade. Eu penso que essa música ela está viva ainda hoje em função desses sentimentos que fazem com que a gente possa também se mobilizar no sentido de fazer com que o país supere mais esse momento difícil. Muito legal, professor. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Em 2015, o padre e apresentador de programas de televisão, José Cândido da Silva, disse a seguinte frase referindo-se à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Temos que nos livrar desse salveiro mais rapidamente, por qualquer via, ou esses degenerados destruirão o Brasil. Essa indignação se baseava numa notícia que dizia que a deputada pretendia legalizar, além do casamento homoafetivo, a união entre pessoas e animais. A notícia, claro, era falsa e tinha como origem o blog Joselito Miller, contrário ao verdadeiro projeto de lei sobre casamento homoafetivo e conhecido por criar outros inúmeros boatos. Durante os debates sobre o projeto de lei Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados em 2016, o autor da proposta, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, se defendeu contra a acusação de censura. Abre aspas. Não tem nada de mordaça. É o contrário. Queremos garantir que o aluno tenha a possibilidade de ouvir tudo sobre tudo, e não especificamente o que o professor quer colocar. Fecha aspas. Um dos pontos do projeto, entretanto, afirma que o professor respeitará, abre aspas, o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Fecha aspas. A possibilidade do aluno de ouvir tudo sobre tudo, o argumento usado para defender o projeto, é contrariado pelo próprio projeto, pois, de acordo com ele, o professor só poderá falar sobre aquilo que esteja de acordo com as convicções morais dos pais. Esses dois exemplos mostram que nem sempre nos posicionamos sobre políticas públicas com a clareza e o discernimento necessários. As notícias falsas, como no primeiro caso, são apenas uma faceta mais extrema da desinformação em relação a projetos e políticas. Mas para os que pensam que basta checar a fonte para obter a informação correta e se posicionar em relação a políticas, saibam que a leitura do projeto não é suficiente. Ao analisar propostas de políticas públicas, é necessário ainda saber quem são seus autores, os interesses envolvidos, a interpretação do problema que pretendem solucionar, as formas previstas de implementação e suas possibilidades, entre outras questões. É tentando compreender um pouco mais sobre a análise de políticas públicas, especificamente na parte de educação, que chamamos aqui o professor Armando, da Faculdade de Educação. Armando, por que esse tema de análise de políticas públicas em educação é tão importante atualmente? Cada vez mais que a sociedade vai buscando formas democráticas de atuação dos governos, né, e formas de relação entre sociedade e Estado, a gente vê a necessidade de reconhecer nas ações de governo, nas ações de Estado, quais são os conflitos, quais são os interesses que estão em jogo, quais são os sujeitos singulares e coletivos que estão envolvidos na política. Enfim, é preciso conhecer todo o contexto em que uma política é formulada para que a gente possa entender quais são os seus reais elementos constitutivos e compreender o que está em jogo na escolha de uma determinada política, na escolha de uma determinada forma de se organizar essa política, na sua formulação, na forma de executar essa política e até na forma de como se avalia essa política. Então, compreender toda essa dinâmica de como se dá a relação sociedade-Estado e como que o Estado repercute essas demandas produzidas pela sociedade e até mesmo por dentro do Estado, é imprescindível para que a gente faça uma análise equilibrada, correta e politicamente correspondente àquela visão de mundo que a gente pretende difundir. Então, a gente pode dizer que a política ela não é só um instrumento que alguns legisladores resolveram criar na hora e colocam lá para votar, mas ela também envolve a sociedade como um todo, de certa forma. Como é que a sociedade se relaciona com as políticas? Por que que eu, uma pessoa comum, que não estou lá, só voto no meu deputado, não estou lá para propor o meu projeto, o que tem a ver comigo a análise das políticas públicas? Por que é importante para mim saber analisar as políticas públicas? De modo geral, as pessoas têm a ideia de que a política pública é algo que vem do Estado, que vem do governo. Ela se materializa, em boa parte, por ações e por omissões que os governos e o Estado adotam, mas elas não estão dissociadas das demandas constantes e das lutas constantes que passa a sociedade. E entendendo que sociedade e Estado não estão em lados opostos e excludentes, né? O Estado está a todo momento permeado pela sociedade e a sociedade está também representada nesses aparelhos de Estado. Então, compreender essa dinâmica é importante para tanto criar quanto manter mecanismos de pressão sobre os segmentos, as fações sociais que estão em disputa em relação aos interesses pelos quais nós fazemos a lesão. Você citou algumas questões relacionadas a políticas públicas que não estão só em relação ao conteúdo delas, mas ao contexto que envolve essas políticas. Quais seriam, então, essas dimensões de análise das políticas públicas, especificamente em educação, que a gente poderia citar aí como importantes para a compreensão? Começa pela definição de política pública. Há um sem número de possibilidades de se definir política pública. Vamos pensar aqui rapidamente que a gente podia adotar um princípio, a ideia de que a política pública é um conjunto de decisões de Estado que refletem, como eu disse, de alguma maneira as demandas que vêm da sociedade e do próprio Estado e que se manifestam por meio de ações ou de omissões que esses aparelhos que constituem o Estado promovem. E isso se dá a partir do momento em que se constitui uma agenda que o Estado toma para si como um problema público que precisa ser solucionado. E aí você tem políticas que podem vir com a ideia de induzir algum movimento social, algum equilíbrio ou desequilíbrio das relações sociais, políticas e econômicas. Você tem as políticas que vêm no sentido de corrigir determinada questão, determinado problema que também surge na relação com a sociedade ou das diversas frações que compõem a sociedade, e também políticas no sentido de prevenir para que problemas outros não surjam. Isso se dá, de modo geral, em etapas, em ciclos, em fases, dependendo do ponto de partida para a análise a ser feita, mas isso vai depender dos diversos autores que tratam dessa questão da análise política. Eu prefiro sintetizar e pensar nessa política como contida por um momento em que ela é agendada, né, que o Estado toma para si como um problema público, um processo, num segundo momento, não necessariamente de forma linear da formulação, um terceiro estágio de implementação e execução e um estágio de avaliação, entendendo que esses estágios, novamente, não são lineares, não são sucessivos e podem vir, inclusive, em outra ordem. Mesmo entendendo que eles não são lineares, a gente pode dizer que política ela é sempre um fruto, então, de um problema que se coloca na sociedade, e o que a gente chama de agenda seria quando esse problema ele se torna um problema público, no sentido de que é do interesse da maioria da sociedade resolver esse problema? Sim, a ideia de que ele se torna um problema público é de que o Estado deve ser o principal interventor nas relações, no sentido de promover aquilo que a sociedade entende que deva ser resolvido. Mas nem sempre a política se dá por questões públicas. Se a gente for analisar, ainda que rapidamente, algumas questões como, por exemplo, a educação religiosa. A educação religiosa ela, tem que ser resolvida por uma política pública, mas que não necessariamente é do interesse público. E isso no Brasil é complicado, na medida em que o Estado é um Estado laico e que oferece na sua rede pública a educação religiosa, que é da ordem do privado. Então, não é só a natureza do problema, é como esse problema passa a ser incorporado pelo Estado. Ok, então pegando aí a agenda como uma dimensão para a gente pensar agora junto, quem são os sujeitos envolvidos na elaboração da agenda, que poder cada um deles tem, dentro da sociedade brasileira especificamente, como que esses autores eles podem influenciar na agenda pública? Esse momento da agenda, ele é muito amplo, porque ele pode demorar muito tempo a se materializar na forma de uma política pública. Né? A gente examina, por exemplo, a oferta de educação infantil. Nós só temos no Brasil a incorporação da educação infantil como parte da educação básica, como etapa da educação básica, a partir da LDB. E a expansão da obrigatoriedade para todas as crianças de 0 a 6 anos ainda não se deu, porque as crianças de 0 a 3 anos não estão na faixa etária que é abrangida por essa obrigatoriedade da oferta pelo Estado. Então, hoje em dia, o Estado só é obrigatório o ensino de 4 aos 17 anos de idade. Então, uma agenda que foi pautada, inclusive por movimentos sociais, como o conhecido Caras Pintadas, o próprio Fórum, os Fóruns de Educação Infantil, sobretudo no Rio de Janeiro, foram movimentos sociais que pretendiam pautar essa agenda como política pública. E ela foi parcialmente atendida. E ainda continua a luta no sentido de fazer com que ela seja não só obrigatória, mas que seja universal, coisa que hoje na fase de implementação a gente não tem. Então, professor, como é que a gente analisa a questão da agenda como uma dimensão aí da política pública? É importante a gente entender logo de pronto o que essa política está de fato, ou o que essa demanda social está de fato pretendendo, né? E se fazia a pergunta de qual é o problema que está sendo levado a se propor construir uma política pública. Perguntar se esse problema é realmente de natureza pública ou de natureza privada, né? Se é um problema atual, se é um problema que vai surgir, se é um problema que já vem de muito tempo, se é recorrente, se é uma demanda reprimida. Enfim, existem uma série de questões que precisam ser trazidas quando a gente busca entender a política como um todo. E partir da agenda faz com que a gente interprete, que a gente reconheça, sobretudo, quais são as contradições que estão presentes nessa demanda, né? Quais são o movimento histórico, econômico, social que levou esse tema a ser trazido como uma demanda para uma política pública? que sujeitos individuais e coletivos estão envolvidos na luta por essa, por pautar esse tema. É preciso a gente entender também quais são os elementos que constituem esse problema, no que ele pode ser desmembrado para a gente entender as diversas possibilidades que virão a ser colocadas quando se construir uma política pública para essa demanda. Né? Aí a gente precisa entender qual é a amplitude desse problema, quais são os fatores socioeconômicos, qual é a escala desse problema, se é uma escala micro, regional, nacional, enfim, qual é a dimensão territorial, a dimensão populacional e no que diz respeito à questão específica de uma política educacional para a educação, quais são os direitos que estão sendo consagrados ou afrontados na disputa por essa política. Porque nem toda demanda social ela é universal. Tem demandas que refletem interesses específicos de determinadas frações da sociedade que não têm natureza pública. Ok, a gente tem como exemplo a questão da reforma do ensino médio, que está bem em pauta atualmente. A gente pode dizer que esse é um tema que ele já está consolidado na agenda pública. Né? Pouca gente duvida de que é necessário transformar o ensino médio como ele está hoje por diversas questões. Então, a gente pode dizer que ele está, de certa forma, consolidado na agenda pública por diversos atores, sujeitos sociais da sociedade brasileira. A grande questão é que foi apresentado um projeto de reforma do ensino médio que está de acordo com os interesses de determinados setores e não de outros, e que não necessariamente atende à questão dos direitos que você estava colocando, de determinada parcial da população. A gente pode dizer que, nesse caso, então, o problema não é um problema na agenda especificamente, mas é um problema na elaboração, que aí já seria a segunda etapa, ou a segunda dimensão de análise. Exatamente. É um bom exemplo para a gente pensar essa transição entre o momento em que uma política, ou de um tema, perdão, que é tomado como necessário para entrar numa política pública e no momento da sua elaboração. É evidente que a sociedade brasileira, como um todo, pensa na necessidade de se reorganizar a educação básica com foco no ensino médio, sem esquecer as outras etapas. Isso é uma demanda clara. Agora, quando se pensa quais são as frações sociais que estão buscando essa reforma, quais são as proposições que estão surgindo para construir essa política pública, quem são os atores que estão disputando esse espaço dentro do Estado, qual foi a forma de construir essa política. A gente vê que ela surge com um projeto de lei, esse projeto de lei é abandonado, é feito uma medida provisória, o Congresso toma para si a responsabilidade de construir uma política educacional que deveria, no meu entendimento, surgir da própria área educacional. E a gente, fazendo todos esses questionamentos, a gente vê mais claramente quais são os elementos que estão em disputa e quais são os interesses que se pretende alcançar com a política na forma como ela está sendo conduzida. Então, nesse caso, é preciso perguntar também, nesse processo da formulação, qual é o alcance da política, qual é a fonte de financiamento, quais são os interesses políticos, ideológicos, relacionados à forma e ao conteúdo dessa política, de como que ela está sendo construída, qual é a solução adotada dentre as alternativas para se fazer a construção dessa política, qual foi o processo de construção que levou a chegar à forma como a política se encontra hoje. Uma outra possibilidade também de se pensar a questão da formulação é a respeito da base nacional comum curricular. Tem muito a ver também com a reforma do ensino médio e que precisa também passar pelo crivo dessas questões, né? Quais são os agentes sociais envolvidos, quais os modelos de mobilização que estão sendo utilizados, quais são os atores que têm, os sujeitos sociais, os agentes sociais que têm mais visibilidade no debate, qual é o papel da universidade dentro desse debate, qual é o papel das grandes instituições que representam os setores empresariais, que estão pautando a conteúdo e forma dessa política de currículo. Então, você vê que a disputa que há na agenda por se pautar, ela também repercute no processo de formulação da política e ela vai perpassar todo o processo de formulação e vai para a execução e vai também repercutir no processo de avaliação. A todo momento, na política pública, se disputa forma e conteúdo a respeito de como que ela está sendo construída. Muito bom. Então, quer dizer que, uma vez que um problema ele já tenha ganhado relevância suficiente a ponto de estar presente na agenda, a gente, claro que não sempre nessa forma linear, mas a gente passa por uma fase em que está na hora de resolver esse problema e elaborar soluções para eles. Essa seria parte da elaboração, que também tem questões de disputa, claro, dos diversos sujeitos e seus interesses. E essa parte da elaboração é justamente essa parte da formulação de uma solução possível para esse problema, que foi apresentado primeiramente na parte da agenda. Sim, na formulação você começa a ver quais são as alternativas e, dentre elas, tomar as decisões no sentido de escolher os caminhos para estabelecer as formas de ação e omissão do Estado em relação ao problema central. No caso do ensino médio, há um problema nítido em relação ao ensino médio. Há um abandono da escola, do estudante que sai do ensino fundamental e não ingressa no ensino médio. Há um excessivo percentual de alunos que reprovam nas séries de ensino médio, há um excessivo percentual de estudantes que evadem o ensino médio, enfim, há claramente um problema no ensino médio. Agora, a forma para solucionar esse problema, que é evidentemente um problema público, tem diversas soluções, diversas propostas de soluções. Qual é que foi escolhida? Ou quais as que foram escolhidas? Quais são os conteúdos que foram selecionados para serem tomados como pressupostos para justificar tais escolhas na solução adotada? A quem essa forma de elaborar a política, de se escolher a alternativa a ser adotada, interessa? Qual é o conteúdo e a forma dessa maneira de ver o ensino médio? Evidentemente, há interesses que estão em disputa e, claramente, a gente vê hoje interesses do setor empresarial que reclamavam por uma formação de força de trabalho, diziam a respeito de um apagão de mão de obra, e que a gente sabe que, de fato, a análise levaria para um outro caminho que não esse que é apontado como o motivo pelo qual se deva fazer a reforma do ensino médio. Penso que essa reforma do ensino médio, ou uma reforma do ensino médio, ou uma reestruturação do ensino médio do Brasil, passa por entender que o ensino médio é direito e que ele deva ser universal e que não deva atender aos interesses do mercado de trabalho. Ok. Passada a fase de formulação de uma política pública, o que vem depois disso? Qual é o próximo passo em termos de dimensão de análise da política pública mesmo? Ela foi formulada, foi votada e aí? E pronto, ela resolveu o problema? Não. Não necessariamente há uma continuidade, né? Pode haver momentos de sobreposição, mas o que a gente vê numa outra etapa seria a própria execução da política, né? E aí a gente precisa entender quais são os expedientes administrativos, políticos, financeiros, de recursos que são aplicados, que são mobilizados, os recursos que vêm de financiamento necessariamente público, mas que a gente vê também que nem sempre atendem aos interesses públicos. Também é preciso a gente entender como são tomadas as decisões no curso da execução dessa política, quais são os agentes sociais mobilizados. A gente vê, por exemplo, na mesma política ainda do ensino médio, a perspectiva de privatização na oferta desse ensino médio. De acordo com essa proposta de reforma, dificilmente o Estado teria condições de financiamento em função da proposta que tem de diversificação na escolha dos estudantes por percursos de formação. É muito provável que se permita, ou até se incentive por meio de expedientes como, por exemplo, o Pronatec e outros que já ocorreram no Brasil, com bolsas de estudo, de que essa oferta seja feita pela iniciativa privada, transformando o que seria direito numa mercadoria, num serviço a ser prestado e que não corresponderia necessariamente à resposta do Estado para um problema público, mas à resposta do Estado a um interesse privado no sentido de lucrar com essa oferta desse serviço, com o oferecimento dessa mercadoria que seria a educação. Então não basta ser aprovada uma política, não basta ela passar pelo crivo de quem tem que passar para ela resolver o problema, mas ela tem que ser implementada de uma forma que seja não só viável, mas também que atenda aos interesses públicos envolvidos, né? Porque, como você mesmo colocou, em todas essas etapas há disputa e na parte de implementação não é diferente. Então, a questão de financiamento que você colocou, por exemplo, é uma questão fundamental, né? Isso é importante até para a gente entender por que a gente tem leis tão boas, inclusive na educação, ou que tentam garantir um mínimo de direitos educacionais para a nossa sociedade, mas que ainda não se materializaram na prática, como a própria universalização do ensino básico, que está prevista aí desde LDB e PNEs antigos, e que até hoje a gente não conseguiu concretizar. E a própria ideia também de gestão democrática do ensino público, que está pautada desde a Constituição de 88 e que, ao se implementar, se deixou na sua formulação uma lacuna, um conjunto de lacunas que fizeram com que, de fato, não tenhamos de maneira universal essa gestão democrática realizada pelas escolas públicas, porque se deixou a cargo dos sistemas de ensino baixar normas para essa gestão, e isso fica muito adstrito às forças locais. Além de você pautar a política, né, de elaborar a política, você tem que, na luta que se faz para a elaboração, já prever formas de implementação que sejam possíveis, porque senão a gente vê o que vê, por exemplo, nessa questão da gestão democrática, em função da omissão da política em determinar procedimentos específicos para cada sistema de ensino que diz respeito à questão da gestão da escola pública, deixou de tal maneira desconcentrada essa decisão que se pulverizou, que essa política acaba que em municípios distintos a gente vê movimentos distintos que respondem a essa demanda ou pretendem responder a essa demanda de democratização da gestão da escola pública. Essa parte da implementação acho que ficou bem claro, mas aí depois da implementação também pode ser que o problema não tenha sido resolvido. Pode ser que parecia estar tudo dando certo lá e no final a gente vê que os números não mostram o que a gente gostaria que mostrassem. E essa seria mais uma parte de avaliação da política pública, né? Ou se for feita ao longo da execução da política pública, a gente também poderia chamar de monitoramento da política pública. Sim. Tem autores que consideram o processo de monitoramento, controle, acompanhamento como algo que é permanente, desde o processo de agenda, que passa pelo processo de formulação e de implementação, em que você vai analisar cada componente da política, o seu conteúdo, as formas que foram escolhidas para sua materialização, mas tem também um conjunto de autores que pensa a avaliação como algo a ser feito após a política ser implementada, decorrido um determinado tempo. E aí tem um conjunto também de elementos que são que é preciso avaliar. Você tem que ver, primeiro de tudo, se aqueles objetivos que estão propostos na formulação foram alcançados. A gente vê aí o Plano Nacional de Educação com as metas, com os objetivos, com as diretrizes, e a primeira coisa é ver se os objetivos e as metas foram alcançadas. dentro dos prazos que foram determinados. E aí tem um detalhe bastante relevante, é que, via de regra, quando não se estabelece prazo determinado para se alcançar um objetivo, uma meta, esses objetivos e metas não são alcançados. Mas também é preciso se perguntar quem é que faz a avaliação desse processo da política. O que ela causou de efetivo na vida das pessoas, na vida, no caso das políticas públicas, na qualidade educacional, para a educação, né? Na qualidade dos sistemas, na formação dos professores, na política de remuneração dos professores e condições de trabalho, enfim, ver também quais são os elementos a serem avaliados, quais são os resultados, os desdobramentos, aplicação de recursos, os agentes envolvidos, e ver de que forma isso pode ser traduzido em indicadores, em índices que passem antes pelo estabelecimento de critérios, de formas de avaliar, de instrumentos a serem adotados e, sobretudo, uma coisa que a gente não vê ainda muito definido e efetiva a necessidade de uma avaliação é o estabelecimento dos pontos problemáticos, o estabelecimento dos pontos potencializadores e o retorno disso para a reconstrução ou para a reformulação da política pública. Se a gente pegar, por exemplo, no âmbito educacional, o sistema de avaliação de educação no Brasil, ele não chegou ainda a estabelecer de que forma os pontos que dizem serem negativos podem ser solucionados. De modo geral, há também, nesse caso da avaliação, disputas por estabelecer esses critérios, estabelecer esses indicadores, estabelecer esses índices, mas, sobretudo, depois de realizados os processos de medição, interpretação e de avaliação desses elementos todos, de se voltar para a política e se reconstruir naquilo que é necessário para que ela realmente atenda os objetivos para os quais ela foi construída. Então, nesse momento, é quase que se volta à agenda, no sentido de que se reforça ou se nega aquilo que foi pautado, se formula novamente a política onde for necessário, se corrigem os problemas que surgiram na sua implementação e, novamente, se processa permanentemente o processo de os mecanismos de avaliação. Então, eu posso dizer que até os critérios de avaliação são alvo de disputa de grupos de interesse diferentes. Sem dúvida. Se eu pegar como exemplo uma política, eu posso avaliá-la sobre o critério de gastos públicos relativos a ela, se ela é superavitária ou é deficitária, ou eu posso avaliar, por exemplo, a abrangência de direitos que ela conseguiu contemplar nas pessoas. Eu posso ter avaliações muito distintas, né? Sim, quando se estabelece, por exemplo, que para medir a qualidade da educação se escolhe a proficiência do estudante, a evasão escolar e o número de repetência, está deixando de fora uma série de outras coisas que influenciam na qualidade efetiva do trabalho escolar, né? Qualidade da formação desse professor, a qualidade das condições de trabalho, as condições de remuneração desse professor, as condições estruturais da escola, a relação da escola com a comunidade, enfim, um sem número de outros elementos que poderiam ser levados em conta na hora de fazer a análise, de se fazer essa avaliação, que são deixados de fora. E, sobretudo, quem é ou quem são os sujeitos principais nesse processo de avaliação. No caso do sistema de avaliação da educação no Brasil, nitidamente a gente vê a presença do governo fazendo isso. Você não vê a própria escola participando desse processo, as famílias participando desse processo, os estudantes participando desse processo. Eles são objetos, são alvo, mas não são sujeitos desse processo de autoavaliação, que numa perspectiva emancipadora de educação seria uma condição sem a qual a gente não conseguiria fazer esse processo. o mais interessado em fazer a avaliação do sistema educacional é quem é o alcançado pela oferta desse serviço que garante o direito a ele e ela de ter uma educação universal e de qualidade. Então, trazendo um pouco agora para cá, para dentro da universidade, né? Qual seria o nosso papel como universidade em cada uma dessas etapas, se a gente participa de cada uma dessas dimensões? E como que você enxerga hoje esse papel? Se a universidade está empoderada para influenciar nas decisões das políticas públicas atualmente, ou se hoje a gente está perdendo esse espaço? O papel da universidade é imenso. E a gente pode, de forma sintética, dizer que ele está presente naquilo que é o tripé que a organiza, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Ensino de qualidade, com professores que têm condições de produzir suas pesquisas, de se dedicarem a seus estudos, enfim, e de criar mecanismos cada vez mais potentes de realizar seu trabalho de ensino. E isso não se dá dissociado da possibilidade, da necessidade da universidade também estar junto às comunidades e considerando a comunidade também os seus estudantes. Né? Normalmente se tem no consenso comum a ideia de que a extensão é algo que a universidade leva para a comunidade, mas a própria comunidade interna da universidade, os seus estudantes, suas estudantes, fazem parte desse movimento de levar conhecimento na forma extensionista. E a pesquisa é condição para que isso ocorra também, né? Num movimento que não separa e não dissocia esses três elementos. E o que a gente vê hoje é uma tentativa quase vitoriosa de desmonte da universidade no Brasil. O que a gente tem visto são sucessivos golpes no sentido de cessar as fontes de recurso, de impedir que a pesquisa se expanda para toda a sociedade, né, que a pesquisa possa ser realizada, divulgada, inclusive partindo para a destruição da infraestrutura da universidade. Vemos aí o caso de universidades que estão sem condições de funcionamento, em função dos cortes sucessivos, dos contingenciamentos de recursos, da não liberação dos recursos, da ideia de que a universidade apenas tem custeio, que não tem financiamento, que deve ser crescente no sentido de promover a ampliação das possibilidades que a universidade tem na produção de conhecimento na relação com a comunidade, de mudar o perfil, ou de contribuir para a mudança de perfil da sociedade brasileira, no que diz respeito à consolidação dos direitos dos trabalhadores, condição de fortalecimento das manifestações culturais, nas condições propagação de recursos tecnológicos e dos conhecimentos produzidos pela universidade. Enfim, o papel da universidade é imenso e também é grande o esforço para neutralizá-la e até destruí-la. Você acha que o caso da UERJ, então, é um caso, de certa forma, hoje em dia, mais extremo relacionado a isso, mas, porém, que pode servir como alerta para as outras universidades? Eu acho que é um sinal. Eu acho que é um sinal de que há algo muito perverso a caminho no sentido de produzir condições para que a iniciativa privada alcance mais do que já alcançou na oferta do ensino superior no Brasil. Se hoje nós temos cerca de 70% das vagas ocupadas na rede privada de ensino superior, continuarem as condições de desmonte da universidade, que não vem de hoje, vem dos anos 90, mas que hoje se agrava de uma maneira muito intensa, não tenho dúvida de que isso possa contribuir muito para o fortalecimento da ideia de que a universidade vai passar a ser um lugar de perto de serviços, de mercadoria. Isso, inclusive, com legislação alterando a condição de que na escola pública não se pudesse cobrar pelo que oferta de ensino. Isso já caiu na pós-graduação lato sensu e agora há projetos que prevê, inclusive, a possibilidade de cobrança de anuidade na universidade pública, o que destruirá a universidade pública no Brasil. Pensando que esse podcast também é um espaço dedicado para os estudantes de pedagogia, não só da Faculdade de Educação da UFRJ, mas, enfim, a quem chegar esse podcast, que dica você daria para um estudante hoje, enfim, um estudante de pedagogia que está pensando, que gosta do tema de políticas públicas e em educação, principalmente, e que deseja se aprofundar nessa questão da análise das políticas públicas em educação? Que dica você daria para ele? Primeira coisa é se indignar com essa visão pessimista, né, e de ir na busca de conhecimento no sentido de oferecer outras alternativas àquelas que estão sendo tomadas como solução para as questões que o Estado brasileiro tem tomado para si. Há algumas leituras que eu poderia indicar, no sentido, por exemplo, para entender mais o que está acontecendo com o ensino médio. Tem dois textos que saíram recentemente, Por que a urgência da reforma do ensino médio? Um texto da professora Vânia Mota, nossa professora aqui da universidade, com o professor Gaudêncio Frigoto. E um segundo texto, que é Ensino Médio, Atalho para o Passado, que é do professor emérito Luiz Antônio Cunha também. Os dois textos fazem uma análise de quais são os interesses que estão em disputa e o que está sendo tomado como vitorioso já na parte em que estamos do processo sobre essa reforma do ensino médio que está em curso. Acho que, partindo dessas duas sugestões de leitura, há um sem número de outros autores e de trabalhos que tratam da questão da política pública da análise. E, por último, mas não por fim, sugiro que os estudantes possam, de pedagogia sobretudo, alcançar o maior número possível de autores que trabalhem com a questão da política, não só no âmbito das políticas educacionais, mas como as políticas públicas de modo geral, e produzirem espaços internos independentes na universidade em que se produza, como esse espaço aqui, a possibilidade de debate sobre questões educacionais, sobre outras questões relativas à educação, enfim, e que se possa reunir mais. Eu tenho sentido que há uma certa atomização dos estudantes e dos professores também, né? A gente acaba ficando muito sozinho, muito cada um fazendo o seu percurso e as iniciativas no coletivo precisam ser reforçadas, elas precisam ser tomadas como uma das estratégias principais para a gente virar esse jogo aí. Ok, então hoje a gente falou bastante, se aprofundou muito em quatro dimensões de análise de políticas públicas, que seriam, mais resumidamente, a agenda, a elaboração ou formulação, a implementação da política pública e a sua avaliação. Que referências bibliográficas você buscou ou que você indica que trazem talvez um texto, uma explicação para quem possa se aprofundar um pouco mais nessas questões? Eu teria um conjunto de textos para indicar. Eu vou fazer, então, a indicação do blog que eu utilizo nas atividades de ensino e extensão aqui na universidade. O blog é arosa-edubrais.blogspot.com.br. Lá vocês vão encontrar uma série de textos que a gente utiliza nas disciplinas, que é atualizado constantemente, em que eu vou indicando textos aos estudantes, no sentido de abrir espaço para interlocução e debate. Legal, então vamos deixar o link do seu blog nas notas aqui do nosso site, para depois quem quiser acessar ter esse acesso mais facilitado. E a gente pode partir já para o último momento do nosso programa, que é uma parte também que a gente sugeriu de compartilhamento de cultura. Então, o que a gente quer te perguntar, Mando, é que obra cultural você indicaria, que pode ser que tenha relação com o tema ou que não tenha relação com o tema, que você viu recentemente e acha relevante falar sobre. É um espaçozinho para a gente ir um pouco além da parte acadêmica e partir para uma parte mais artística, cultural, né? Não necessariamente relacionado ao tema, mas assim, eu vou indicar alguns artistas que que eu acho que podem contribuir para a formação integral dos nossos estudantes. Assim, eu gosto muito de um autor de literatura chamado Radwan Nassar. Eu indico leitura, acho que é imprescindível, a leitura do romance Lavoura Arcaica, e do Luiz Rufato, um livro chamado De Mim Já Nem Se Lembra. São dois livros, um do ano passado, do Luiz Rufato, e o do Radwan Nassar, dos anos 70, que tem algo que me parece ser comum, que é a relação, as relações familiares, né, de como que são construídas as relações familiares no contexto da sociedade. Né, e no momento em que a gente vê que a família está sendo muito, a instituição familiar está sendo muito evocada, muitas vezes com distorções graves no sentido do seu entendimento, eu acho que é importante a leitura desses dois textos para a gente ver uma outra perspectiva dessas relações familiares e da condição de formação do sujeito na família e na família com relação à sociedade. E digo também outros autores, músicos que eu tenho escutado muito, que são pianistas, como a Bianca Gismonti, o André Memari, o Mário Lajinha, artistas plásticos como a Adriana Farejão, como Daniel Senise, enfim, autores e artistas plásticos que me vêm assim, são muitos, mas ficam essas dicas aí mais imediatas. Bom, vamos chegando então ao final do nosso programa, nosso primeiro programa. Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente a sua presença aqui, professor, professor Armando. Foi um prazer a gente receber aqui. Enfim, tem esse espaço sempre para você também, caso você queira alguma coisa, sabe que a gente está aqui disponível, e a gente queria realmente agradecer a sua participação, foi muito interessante o programa. Você quer dar alguma palavra final, divulgar alguma coisa do seu trabalho, falar um pouco sobre alguma coisa que você está fazendo? Queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e agradecer também a iniciativa, né? Parabenizar por esse movimento que vocês estão fazendo, que eu acho que pode ser e será certamente de grande espaço para conversa com os estudantes de pedagogia, e não só da UFRJ, e não só estudantes, mas, de modo geral, as pessoas que se interessam pelo tema da educação. Acho que é importante que a gente utilize os meios que estão à nossa disposição e desejo que vocês alcancem todos os objetivos que vocês pretendem com essa iniciativa. Mais uma vez, parabenizando a todos os envolvidos. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Armando Arosa, pela presença. Eu sou o Fábio Abolafia e esse foi o podcast da Faculdade de Educação, que é uma realização do SECULT, o Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da Faculdade de Educação.